você atravessa e vive a chorar. Pensa que o teu Deus já te esqueceu, e até mesmo das promessas começa a desacreditar. Escute, este é um só momento que faz parte do projeto que Deus tem.